pequeno desvio pela direita para perder velocidade e altitude. A minha proidão? Essa que nós estamos mantendo no momento é a 135. Parceiro 2230, desço para 2000 países, destino 04, nessa proa interceptará o curso localizador, livre liés e a força estabilizada. Portará estabilizado, passarei 2230. 924, estabilizado, Helena. 924, chame em torre, 1895. 795, boa. Passarei 2230, informa o tráfego 11 horas, 7 milhas, no momento sobre Duna, mantendo 2000 países. Afirmativo, 2230, interceptou, agora está full aliás. Sim, chegou a esse transferente. Boa tarde, acionar minha 315, boa tarde. Boa tarde, Romeu. Acionar minha 315, boa tarde, identifique, chegada manda e se mantenha nível 060, reduza a velocidade para 2309. Fica na de agora, retina para 2309, e retina para 2309. Salvador, boa tarde, Gona 328. Gona 328, boa tarde, acionar minha indicação, chegada mar e dê se mantenha nível de voo 070. 070, destino Goana Pessoa. Mantenha a perfeita chegada, Goana 328. Reduza a velocidade para 2509. Sim. Controle, boa tarde, Papatã, gente, Papa Romeu. Pois de 06 para a costa. Na RM141, identifique, chegada bom, fede se mantém a nível 070. Controle Papa Tangue, Papa Romeu, boa tarde. Papa Tangue, Papa Romeu, boa tarde, no meu pés. Correção, confirma a atitude que queira manter? 500 GL, controle, o Yang Papa Romeu decolou de Serra Bravo. Serra Vitor vai comprar de Serra Bravo, Papa Serra, é um Romeu 44 com dois a bordo. Tá na, passou o farol da barra e segue comprou sul. Enche, mantendo as condições lá, 500 pés, escuta do controle. Mantendo a sua, 500 PGL, ou ia acabar não. 6721 no Boa, após a passagem do tráfego da curta final 737, Boa, ali mantém. Após o tráfego nacional, ali mantém, 672. Então, o Romeu está na escuta? Papa Romeu na escuta. Papa Romeu, ingresso no corredor é pelo portão de Itapuã, que se situa no farol de Itapuã. Não sou conflito com os tráfegos aproximando aí na final da 10. Sim, controle, desculpa. Max 07, contact is if now on frequency 128.8 if enable 1260. Max 07, control. Max 07, go ahead. Contact Recife on frequency 128.8 if enable 1260. We'll contact ECA control 128.8 if unable 1260. Thank you very much. Gona 328, autorizada da presente, pro hoje, TAP, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. TAP, 3000 pés, Gona 328, eita, 38, desconsidere, mantenha a perfil da chegada. Mantenha a perfil então, 328? Mantenha a perfil da chegada e desça restrito para, nível, para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. 4000 no perfil, Gona 328. Passaredo 2230, final normal, baixado e travado. 141, 141, 2 horas, Salvador. Boa noite, 06, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, chamar a torre, e o 98 decimal 95, ajuste no 014. Cuidado do táxi, a parte Wind Alpha, 0-119-359-5090-80. Voo 924, já táxi Alfa, posso para ingresso na Juliette. Alfa para ingresso, 17 décimos para 2000 pés, ajuste no 014. 2000 para Boromir 97. MT está bom, está liberado da restrição na posição pelo e forma ILS. Ok, 2000 pés para ILS 697, 614. Arna 315 indicado. 2309, solicitado. Sim. Goma 328 indicado. Indicado 250. Sim. Objeto 6721, decola os 21, controle 120, decimal 8. 08, obrigado. Paredo 2230, sinal de 3 milhas, baixado e travado. Salvador Web 6721. 6721, boa tarde, contato radar, saída Momo, submantenha 330. Saída Momo, sobe ao 330, possibilidade de uma frotinha, 6721. Mantenha a pessoa da saída Web 6721. Mantenha 6721. 73 ABLS, reposto estabilizado. Atrás estabilizado 697. 2230, final normal, baixado e travado. Freio 2230, boa, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pisto no 0, vento no 30 graus, 109, ajuste no 014. Com livre pouso não do 0, passaredo 2230. Cruz, decola pista no 7, curva direita, via corredores Axé Caxapega. Torre 120, decimal, questão, controle 120, decimal 8, torre 1895, acione o padrão transponder, novembro lá. Bravo Delta, chame 2 Salvador para ingresso no circuito na frequência 1-9-95. Manda no ar também, 5 graus. Acionamento, táxi de classe 1895, 1014, notinhas, boa viagem, novembro. 7 Bravo Delta, boa, prossiga. Está posto na rotatória, já avisou o campo. Final da pista no 7, reporte ao final de 3 milhas da cabeceira. Número 1 para pouso naquela cabeceira, vento no 30 graus, 1 no 0 nós. Estava lá no final de 3 milhas. Odonto 06, autorizado Daniel, mantém a pista no 0. E mantendo 08, 06. Fim de novembro, autorizado acionamento, reporte para o táxi. É 2109, Xaner 6141. Resumindo, 2109, 6141, Xaner. Confirma 219. Correto, 219. Correto. Salvador, boa tarde, passarelo 2230, livrou na escuta. Pago porta para 1-0. 0, autorizado táxi, Alfa Juliette, remota 1-4. Alfa Juliette, remota 1-4, passa 2230. O Juliette já está 3 milhas, dá no 6, prossegue lá. Ok, prossegue então para 1-7, que é evento no 30 graus, 1-2 nós. Tráfico agora passando Duna. Até lá, já está com o embate fechado no final de 3 milhas da 1-7. Positivo, tem autorizado posição então, na 1-7. O Bravo Delta, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta, grato. O Noito 0B, a pista livre autorizada a decolar, vento no 40 graus, 1-2 nós. Ok, decolagem no 0-8-0B. Quatro, Romeu, com fé. Parando com o 4. Com palete final, torre 198, decimal 95, bom pouso. 895. Firmativo. Obrigado. Controle o Eco Mike Juliette. Mike Eco Juliette, abandone 360 da presente, chame torre para ingresso no circuito 198, decimal 95. 1895. graus, 129. Ajuste no 04, informa o tráfego agora da curtíssima final para o 17. E agora da número 7. Gente, eu entrei em contato com essa aérea, já retorno. Atória. É com Mike Juliette, reporte ao final de 3 milhas, capseiro no 7. Atará. Portaria estabilizado, entendi. Canal 314, reautorizado, 3 mil pés, ajuste no 014. Arimbete? Não, a mensagem foi para o Sanar 6315, desça para 3 mil pés, ajuste no 04. 328, livre LS, reporte estabilizado. Pista livre autorizado, pouso, vento no 40 graus, 129. Autorizado, menor 7. Boa noite, 06, decolou aos 26, controle 120, decimal 8. 208 com 806. 19 número alfa, autorizado o táxi, aporte para ingresso na pista no 7. 93, vamos acionar a entrega aqui para iniciar o pushback no portão 0. O que está na curtíssima final, pôr no 0. Certo. 806, boa tarde, contato radar. Saída Puka, Aru, submantenha 230. Ok, Puka, Aru 230, gol 806. Acharam o helicóptero perdido aí, não? Negativo, te conhecemos, gol 806. Estava sem altimetria, obrigado. Solo 121, decimal 9, para prosseguir em táxi. No localizador. Salvador, é o TAN 32, nomeia frente da Romeu, solicita Fortaleza nível 350. Bravo Delta, até o parte 3 autorizado, Bravo Delta. Norma 315, reduz velocidade para 1909. Reduzindo 90, né? Norma 315, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, cruzando 2500 pés para 2000 pés, Boeing 737. Entendi o tráfego, Norma 3. Agora o gol 328 estabilizado. Cente completo final, torre 198, decimal 95. Objeto 6721, Recife, 1288, alterna 1260. 1288, para 60, 6721. Canal 6315, desça para 2000 pés, ajuste no 04, livre LS, reposta estabilizada. Desça para 2000, da estabilizado LS, reposta estabilizada, se tem medo. Canal 14, na King, mantém 050. 93, 7408, está pronto para cópia e pushback. Gente, número 1, só instante, com 754. 089 para treinamento na posição e posterior pushback. Gente, remota 3, só instante, é o número 2 no setor, só instante, por gentileza. Agora ele, para 089. 3, não é para pushback nesse momento, senhor. Gente, portão 2 também, é o número 2 no setor, só instante, estou com o Airbus Company já solicitou no portão 1, tá só esperando aí o operador do PIN, só instante, por gentileza. Gente, 3, não é. Portão 3193, o Finger já tá ok. Ok, então Finger ok, portão 01 autorizado, reporte pro táxi, 3193. Então, ataque 3193. Salo, boa tarde. Gol 697, quebrou? 697, táxi autorizado via Alfa, reporte Antônio Juliette, portão 05. Alfa, reporte Antônio Juliette, pro 697. Azul 4089, acionamento na posição, reporte para iniciar o pushback. Gente, acionamento na posição, vai reportar para o push, 4089. Gol no 754, quanto cobra? Quanto a conta, gol no 754. Que autorizado também o seu pushback, portão número 8, chame pro táxi. Autorizado Salvador, Campina Grande. Nível de voo 390 via Upper Zulu 10. Neuma, restante conforme a rota do plano de voo. Pista 10, decola. Mantenha a reta até cruzar, 2000 pés. Ou a terceira milha, posse curva esquerda. Perfil de subida, Puka, Jamo, transição, Zimbar. Controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 95, transponder 5067. Jackson 190 para Campina Grande, 310 Lima, pode compor o plano, decola da 10 até 12.000 pés ou 3 milhas. Saída pouca transição de par, controle 1208, torre 5245, transporte 5067, é o voo 1754. Correto cotejamento, número 8, portão, é número 2 do setor, a Embraer Azul foi... Correção, tá pronto para o pushback do momento? Pronto para funcionamento, 1754. Portão 8 autorizado, time táxi. Então, livre em funcionamento, manda o táxi, 1754. Pronto para copiar, gol no 600, Natal 350. Gente, Natal 35, número 4 para cópia, seu restante. Na 32, no meio, na escuta, cópia. Na escuta, está pronto. 32 no meio, aprovado Fortaleza, nível de voo 370, via Aerovia Peslu 19, restante conforme a rota do plano de voo, decolagem pista 10, vai manter a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, posto curva pela esquerda, perfil de subida Momo, Cogibo, transição Froti, controle 1208, a torre 118, decimal 95, transponder 5103. Que Momo, Cogibo e Froti. Momo, Cogibo e Froti. Ok, correto, chame, aguarde, o número 2 citou para puxar, a voz companhia está a cauda, será autorizado na sequência. Aguardando, 32, no meio. Próximo da Juliette, 697. Esquerda, Juliette, portão 5, autorizado, 697. Para o 5, da Juliette, 697. Salvador, 35447 para posicionamento. Ok, remota 04 do pátio 3, autorizado, time táxi, 5447. Salvador, está 3, 34. Direito, 2 no mar, bomba 3, 2, 0. Guarulhos, escute a Romeu, número 4 para cópia, aguarde a autorização de estar. Segue aguardando, 3205. Bravo, Cris, pátio 4, 2 no POB, livre acionar, chame táxi, guarde cópia. Aguarde para decolagem, G9, número alfa. Após liberação, 37, gol a cauda, ok? Só um instante para puxar no remoto no 3. Afirma, aguardando, 4089, azul. Solo, gol na 328, lembrando a pista. 328, táxi em frente, tenta Juliette, chama para ingresso no pátio 1. Em frente, Juliette, chama ingresso no pátio 1, gol na 328. Local com TGL em Veracruz? Ok, Valença, decola pista no 7, curva direita. Corredores a checa, a pregos. Controle 1208, torre 186, acione o padrão transponder. Bravo, quilo, o risco. Senta estéreo turbulência, aeronave cruzando o eixo da 17, quando pronto autorizado a decolagem, vento no 40 graus, 12 nós. Coutinho 2014, boa viagem, o risco. Solo 3196, São Protáxi, com 179 a bordo, 3 horas e 40, Campinas. 179, 3 e 40, Guarulhos? Campinas. Campinas. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponte espera 10, torre 1895, altíssimo 0 no 4, boa viagem, da Prisma 3. Direita, ponte espera 1895, obrigado, bom dia. Fortinero 6315, 6315 no solo aos 34, ao livrar direito, chamo solo 121 do decimolar. Direito agora, 119, obrigado. No 7, confirma. Salvador, Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha, nível 430 via Upper, Zulu 21, pista 17, curva direita, perfil de subida Argor, transição Elefa, controle 120, decimal 8, torre 12. Quais são? 118.95, acione o código 5043, bravo, bravo, certo. Solo, boa tarde, Guilherme. Índia November Alpha decola 35, controle 120, decimal 8. 108, Índia November Alpha. Romeu, transição Elefa. Eco, Lima, Eco, Foxtrot Alpha. Arbor, transição Elefa. COB, Jim. 547-69 a bordo, 4:30 pelo meio, alterna Brasília. 694:30 Brasília. Táxi em frente até antes do pátio 1, 5447. Em frente antes do pátio 1, 5447. Bravo, bravo, Serra, POB. Meia parte da Aerostar, 2895 é presente, altímetro no 0, no 4, boa viagem. Bravo, bravo, Serra. Paulo, Gola 328, próximo de 10. Ouro 328, esquerda, Juliette, portão de número 4, autorizado. Juliette pro 04, 328. Solo, tá 32 no momento, estamos aqui no 02 aguardando. Afirmativo, eu tô com dois sacos com o táxi para o ponto de espera. Ainda que iniciasse o puxo, o táxi seria o número 3 para decolagem. Só um instantinho, por gentileza, para puxando 2. Positivo, 32 no momento. Solo, Chené 63, 315 em frente, até antes da Juliette, portão será 8. A Juliette, portão 8. Não, vai manter a posição antes da Juliette, aguardando o ingresso para o portão 8. Ah, entendi, vai manter a Juliette, aguardando o ingresso para o portão 8. Solo Salvador, boa tarde, passagem, passagem 2230. 2230, número 3 para cópia, Salvador Conquista, já aprovado, altímetro 1014, informação é Romeu, 180, já aprovado. Ok, aguardando para cópia, passagem 2230. 35447, sigo 37, gol à frente, segunda direita via Índia, ponto de espera no 0, 1895, altímetro no 0, 45447. Segunda direita, ponto de espera 1895, 5447. Solo Salvador, muito boa tarde, eu Xané Ani, eu não passo onde está na resposta. 4-1, táxi via Aquilo, pátio 3, champa ingresso no pátio 1. Próxima esquerda, via Aquilo, via pátio 3, champa ingresso no pátio 1. Próxima esquerda, Aquilo, pátio 3, chamarei para ingresso no pátio 1, Oxa, 6-3-6-1 no pátio 1. Vou questioná-lo aqui, só um instante, por gentileza. Solo, Salvador, gol 174, está pronto para o táxi, com 148 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia até na Fortaleza. Fortaleza, 3:55, 4:8, táxi à esquerda, contorno terminal de passageiros, Índia, ponto espera no 0, 1895, altímetro no 0, no 4. Centro esquerda, contorno terminal de passageiros, via Índia, ponto espera 10895, que é ajustado 1000 e confirmando 1000, 0, no 4, com 174. 1014, afirma. Autorizado, Mike, Juliette, Romeu. Autorizado, Mike, Juliette, Romeu. O azul, só um instante pra puxar, tem um Airbus da VEA que vai estacionar o portão aí da cauda. Só um instante, por gentileza. Sim, ativo, aguardando, 4089. Na M3 no 5, observa a saída do 37 Gol. Após a esquerda, Juliette, seu portão 8. Aqui, após a passagem da nave da Gol, Juliette, portão 8. Pulo 6004. 6004. Autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu no 0, pista 10, decola, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após curva à esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Zipar. Controle 1208, torno no 8, decimal 95, transponder 5120. Afirmativo, estou autorizando 370, conforme para o Natal. Segundo a 10, mantenha a proa até 2 mil pés ou terceira milha, após a esquerda, Puca, Jamo, Zipar. 5120, 295, 208, gol 600. Correto, portão 9, chame pronto, 9600. Airbus da Avianca estacionará sua cauda ao portão número 8 em coordenação com a equipe do solo após a conclusão. Puxa, aciona. Correção. Aciona pushback autorizada remota 13, chama o táxi. Prontinho, após o acionamento do colega na portão 8, 30 pushback, 4089. Graças. 32 no meio, autorizado pushback acionamento, portão 2, chama o táxi. Autorizado pushback acionamento 32 no meio. O Xerém 1-4-1, mantenha a posição antes de ingressar no Pote 1, seu portão será o 0-1, só um instante para ingresso. Sim, para aguardar, para ingressar a parte do portão 0-1. 3805 para cópia. Afirmativo 3805. Guarulhos autorizado nível 340, via posição bridge, up azul 16, restante conforme rota do plano de voo. Decolagem piso 0, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após curva à direita, perfil de subida da El Leda, após Leda, direto à posição bridge. Controle 1, 20, décimo 8, torre 1 no 8, décimo 9, 5, acione o código 5121. Tudo aí da guarda. 0547. Autorizado Guarulhos, nível 340. Bridge Upper Zulu 16 após conforme o plano. Decolada 10, mantendo a proa até 2.000 pés ou a terceira milha com curva direita. Na perfil da Dael, Leda após Leda, Bridge. Na torre 10895, controle 1208 e o transponder 5121, TAM 3805. 5121, portão 11, chame em ponto para o espectro de treinamento. Chama na ponto 3805. Azul 4089, puxa aciona. Versão, pushback autorizado no táxi. Obrigado, push, 4089. Comandante, até 3283, informação Romeu, Aracaju 190. 3283, Aracaju 90, já temos aprovação, número 2, está cópia. Sete, guarda. Passarei 2230, na escuta, cópia. Escuta, cópia, 2230. Salvador, Vitória dela Conquista, nível de voo 180, via posição Elefa, após OB, DUB. Restante conforme a rota do plano de voo, pista 1-0. Decola, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés, sua terceira milha, após curva à direita. Perfil de subida, arbor, transição, elefa, após direto conforme a rota do plano. Controle 120, decimal 8, torre 1 do 1208, a torre 118.95, acione o código 5106. Autorizado, 180, Vitória da Conquista, a Elefa, Obdut. A restrição 2.000, terceira milha, após curva direita. Nosso perfil a por Elefa, após DCT. Controle 1208, torre 118.95, transponder 5106, passarei do 2230. 5106, remoto no 4, parte 1, chame pronto, passa. Reportaram. 3283 para cobre. 600, ponto 9. Chega, 3283. O 600, portão 9, é o número 2, setor, só instante para puxar no 9. Vai lá. 3283, aprovado Aracaju, nível de voo 190. Decola, pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, após curva esquerda, perfil de subida, Puca, Jamo, após Jamo, Aracaju. Controle 1208, torre 118, decimal 95, transponder 5130. Quando portão 03, reporte conta, 3283. Será? Maceió já aprovado 350, Romeu em curso, confere, 1014, aguarde com a portão 10. Para o táxi, o TAM 3216, 4 horas de autonomia, alterna João Pessoa, POB 160. 4 horas, João Pessoa, 160, táxi direita via Índia, ponto de espera 10, torre 1895, 1014, boa viagem, 3216. 1014, direita via Índia, ponto de espera 1895, TAM 3216. Oxa, 6141 em frente, parte por o portão de 01. Segue para 01, Oxa, 6141. Resultado da cópia? Maceió, nível autorizado 350, via Upper East 58, pista 10, decola, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após curva esquerda, perfil de subida Puca, Jamo, transição Caju, controle 120, décima 8, torre 118, décima 95, transponder 5116. Casamos, casou. Controle, 4, 0, 8.